is your mobile phone instructor. Please dial your number and let's get connected. Liga, liga, meu três para eu te ligar. Liga, que eu ligo pra ti, tu ligas pra mim. Liga, liga, meu três para eu te ligar. Liga, que eu estou aqui para ti. Olha só. No chão. Não pares. Bora lá. Para trás. No chão. Sem parar. Instructor, please dial your number and let's get connected. Liga, liga, meu trem.